Ele disse eu queria um cheeseburger e quem sabe um milkshake também. Ela disse ficará sem os dois. E ele disse por quê, ó meu bem? Ela disse nós estamos fechados, reabriremos às 10 da manhã. Ele disse estou morrendo de fome, mas vou ficar aqui esperar, porque você é o cheeseburger dele, é mesmo de arrasar. Delicioso, ah, delicioso, oh, por ti vai esperar e não desistirá. Seu saboroso, saboroso cheeseburger. Seu carro até o amanhecer. Se dormiu, eu não sei informar. Ao acordar, vi uma placa no tênis com ovos e bacon a mostrar. E como resistir a esta oferta? Seu estômago estava a roncar. Cheeseburger, não fique chateado. Cheeseburger vai voar.